Povo cigano é um dos povos mais fodas de todos. Muito melhor, a cultura deles são muito melhores do que o dos cristãos. Do nosso mundo ocidental, do Brasil, né? Uma das culturas do povo cigano é que as garotas de 14 anos, 15 anos já tem que dar, né? Então, e você vê vídeo no YouTube, você põe lá a cultura, tu vê entrevistas de garotas de 14 anos que já tem namorado, o namorado já dá uma, tá entendendo? Até a lei brasileira permite isso. É bom lembrar que a lei brasileira permite que o cara tenha relacionamento com garotos de 14 anos pra cima, né? De 14 anos pra baixo não pode. De 14 anos pra cima, desde que ela seja consentida. Ou seja, a garota queira ter relação com você. Mas o cristão, ele odeia isso. O cristão, ele não entende isso. O ocidentalizado, o boomer, o conservador. Ele olha isso e fica com raiva. Que isso? Na cabeça do cristão bitolado, conservador, corno e tal. Qual é o casamento ideal? Tipo do Belo. Que o cara tem que casar com uma mulher com uns 30 e poucos anos. Toda arregaçada. A mulher... pai pode se separar dele a qualquer momento, porque todas as leis que acontecem, que foram feitas no mundo ocidental, vieram do cristianismo, do judaísmo, né? Então essa coisa de moral de escravo, a mulher tem que ser salva de tudo, a mulher sempre é o ser de luz, é o marianismo, né? Isso vem do cristianismo, né? E as leis que fazem de privilégio para a mulher, veio do cristianismo, né? Então, o casamento ideal para os cristãos é o quê? É o Belo. É o cara casar com uma mulher de 30 e poucos anos, às vezes ser traído por um personal trainer, que ganha R$2.500, perder tudo em divórcios e tem que ficar quieto. Aí eu te pergunto, quem é mais based? Quem é mais foda? Qual é a melhor cultura? A porcaria da cristã ou do cigano? Que eles sabem que a mulher menstruou, já tá com peito, já tá com bunda, já tá querendo ter relação com caras. Ela já pode ter sua vida. Quem é mais based? Tá entendendo, pessoal? Isso é muito interessante. E a gente vê, por exemplo, Nordeste. Todo mundo já ouviu aquela música que eu não sei nem de quem é. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Até lá o nordestino cangaceiro, já, nessa música ele já se tocou. Quando a garota se enjoa da boneca, meu amigo, é sinal que já não tá entendendo. Já é uma mulher, já menstrua. De novo, esse vídeo aqui não é pra incentivar você ter materiais de garotas menores de 18 anos de computador no celular. Não tenha, porque isso aí dá problema. Mas se uma garota de 15 anos quiser ter relacionamento com você, legalmente você pode. Vocês se lembram do Caetano Veloso e a esposa dele, se não me engano, e a mulher dele? Que os cristãos de direita conservar cornos ficaram irritadíssimos quando eles descobriram que ele tinha relacionamento com uma mulher, garota de 14 anos, que é a mulher dele. Eles chamaram um cara de pedófilo, fizeram um monte de besteira, foram processados. Muito bem, Caetano Veloso. Porque eles são conservacornos. Eles têm a moral de... O cristão, ele tem a moral de escravo, corno. Ele gosta de ser feito de corno. Ele não tolera um homem que seja based. Um homem que seja foda. Tá entendendo? Porque o cristão, a cultura do cristão ocidental é a covardia. É deixar a mulher subir em cima do cara. Ter vários homens, traição. Os ciganos e alguns outros povos têm culhões. Ele não é politicamente correto. O mundo politicamente correto surgiu no cristianismo, no judaico-cristão. Tu vê que só país politicamente correto é o quê? É cristão, uma base fundamental. Estados Unidos, Brasil, Europa. Tu não vê coisa na Rússia de leis feministas. Tu não vê isso na China, na Rússia. Na tribo indígena lá na puta que o pariu, lá no Amapá. Tu não vê isso. Os ciganos na Europa, os ciganos até no Brasil, que vivem como nômades, não são legalistas. Porque eles têm coragem, eles têm culhões. Diferente do cristianismo, que é um bando até posso estar ofendendo alguém, mas não tô nem aí. Porque o cristianismo, na minha opinião, depois que eu entrei no meio masculino, é um bando de pau no cu. Entendeu? Covarde, acomodado. Então eu desautorizo alguém criticar a cultura cigana, cultura indígena, porque pelo menos eles têm culhões, coisa que o cristão não tem. Eu penso no cristão médio, eu penso naquele cara tiozão, boom, ressentado no sofá, que não mudou nada, aceitou tudo na vida, aceita viver num cubículo, na cidade grande, né? A única revolta que teve no Bostil foi por causa de 20 centavos, que foi a porra da passagem lá em 2013. Por quê? Porque a base cristã. É o culto à pobreza, à desgraça, à miséria. Ele não vê a vida dele, que a mulher é uma vagabunda, a mulher trai ele, a mulher tem privilégio na lei. Ele só se revolta por 20 centavos, por dinheiro. O brasileiro é um povo dinheirista, não um povo rico, é um povo dinheirista. Ele só se importa com dinheiro. Ele não se importa com a filha dele indo pra faculdade e tendo cabelo azul. O filho virando Pablo Vittar. Ele nem gosta de ouvir isso. Porque ele é um covarde. Ele não tem reação. Aceita profissões tomando porrada do patrão, do chefe, porque tem que cuidar de uma vagabunda, de uma mulher que também é criada na base do cristianismo, que é gorda, merendeira, braço de merendeira. É ou não é? Essa é a vida do cristão. Ele não se revolta contra nada. Não tem culhões. Os cristãos, principalmente, têm tudo. Tem terra, tem dinheiro, riqueza. Mas só falta um negócio. Coragem, culhões. Outra especificação da cultura cigana é o culto gostar de armas e ter armas, né? Em Portugal tem um tal de André Ventura, um político de direita, né? Que tá surfando a onda da direita, né? Que sempre atacou os ciganos. Uma vez teve uma caravana do partido dele, o partido Chega. Quando o partido Chega lá em Portugal, passou num bairro dos ciganos, deram bala. Tem um vídeo aí na internet, se vocês quiserem procurar. Lá na Europa, os ciganos têm armas. E obviamente nada é legal. Não é legal. Olha que povo based. Diferente do mundo cristão, ocidentalizado, brasileiro até, e americano. E o cara, pra ter arma, ele tem que... Ele é o quê? Ele é legalista. Pro cristão ou ocidentalizado bochileiro ter armas, ele gosta do quê? Do legalismo. Ele tem que ir na PF, ele tem que ir na Polícia Federal, pedir pra uma delegada de rabo de cavalo, se ela vai negar ou não, isso é outra história. Aceitar ou não é outra história. E aí sim ele pode ter uma arma. Com uma Quer dizer, quem é based aí? Vocês acham que Portugal tem porte de arma? Portugal não tem porte de arma, meu. É só a polícia que pode ter arma. A polícia e exército. É um dos lugares mais restritos para arma de fogo. Tá entendendo? Então eu desautorizo qualquer um a criticar os outros povos que não são cornomansos como os cristãos e ocidentais. Essa é a grande realidade. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Deixe seu gostei. Comente, que é muito importante. Eu gosto de ouvir comentários. E até o próximo vídeo. Valeu.